Lugar sonoro. Todos os lugares são sonoros. A cidade, a vila e a aldeia, aquele, a rua e o largo, os vales e os rios, a serra. O som faz parte da identidade dos lugares. O som confere-lhes identidade. Lugar sonoro é um programa produzido com base em gravações sonoras de campo, de Portugal e do mundo, de Portugal para o mundo, a partir da Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital. É um programa de autor sobre a importância do som no cotidiano dos lugares, a paisagem sonora como espelho dos lugares, como espelho da sua identidade e modos de viver, como meio de compreensão da dinâmica dos lugares, como forma para a escuta criativa dos lugares, como veículo de enriquecimento dos lugares sonoros. Quinzenalmente, à terça-feira, entre as 14 e as 15, na Rádio Boa Nova em 100.2 FM ou radiobonova.pt, com podcast em lugarsonoro.bandcamp.com. Para esta primeira emissão, para além de outras paisagens sonoras, daremos destaque àquelas gravadas em Alvoque das Várzeas, a 4 de dezembro de 2016, a quando da festa em honra de Santo André, padroeiro daquela freguesia do concelho de Oliveira do Hospital. A procissão, acompanhada pela Filarmónica Sangianense, o leilão das oferendas em honra de Santo André ou os depoimentos de alguns habitantes mais velhos da aldeia são algumas das paisagens sonoras que se podem escutar. No texto de acompanhamento do podcast do programa estarão disponíveis todas as informações acerca desta primeira emissão. Desejo-vos uma boa escuta a partir desse lugar sonoro que ocupam. Thank you. Deus. Dá-me cá um beijinho. Pode querer, vai. Thank you. Thank you. Lugar sonoro. Todos os lugares são sonoros. O que é que simboliza para vocês trazerem o santo? Ah, para mim simboliza a minha época de tropa. Militar. Penso que desde que fiz tropa, todos os anos que tenho havido posição, sempre que eu tenho tocar. Trazido e, portanto, se continuar e puder, cá estarei também. Igualmente, eu assim igual. Primaço é assim, isto para mim tem muito respeito. E toca-me no fundo do coração, porque eu, quando fui militar, foi numa época difícil, que a minha filha era bebê. Por isso, enquanto eu puder e estiver, faço sempre esta posição com o Santo Sebastião. Mas também havia tradição já antiga, os militares levarem sempre o São Sebastião. Sim, o Santo André é o padroeiro dos militares. Portanto, isto já é uma tradição antiga, quando os militares iam para o ultramar, e penso que aqui em Alvoco sempre foi essa tradição, sempre foi mantida. E nós estamos a tentar continuar a mantê-la também. Agora vemos os seguintes, os jovens, mas a tropa também agora não é o que era. Já no nosso tempo não era aquela tropa do ultramar. Somos os jovens. Mas hoje, nossa, ainda continuamos com a tradição por muitos anos. somos uns jovens, não é? Exatamente. E 74 serviu para alguma coisa. E o vosso sentimento de trazerem o santo também é o mesmo que ali o Armando e o... Claro, é. Okay. Para além de ser o padroeiro dos militares, é um gosto nosso como cumprimos o serviço militar e é um gosto por trazer o santo, que é o nosso padroeiro. Manter a tradição. Manter a tradição. Eduardo. Obrigado. era o Santo André antigamente, no vosso tempo? Ah, era lindo, olha, fui mordoma 2 anos. E então, naquele tempo, era uma alegria fazer a festa de Santo André, porque não havia cá mais festa nenhuma religiosa. Era esta. E então o povo era tudo amigo de dar e dava-se ofertas. E eu andei na venda da flor, que a venda da flor era espetar uma florzinha no casaco do senhor, do senhor, não é? Do homem. E ele depois dava uma gorjetazinha em dinheiro, queria que era para a ajuda da festa. Que a gente fiz aquilo os 2 anos em que andei, eu e outras, éramos outras. E quantos anos tinha? Ai, tinha aí 14 anos, eu devia ter 14 ou 13, mas 14 anos, 14, que eu fui mordoma 2 anos e pronto, e era muito linda a festa de parente, de parente não, da avó, que então vinha muita gente do parente, porque havia lá muita gente no parente. E vinham, e um ano, também foi como ontem, era muita chuva e muito vento, muita chuva e muito vento. Os senhores de parente não tinham carro como agora, e então andaram-nos a transportar de carro para lá para o parente, debaixo de chuva e de vento. E tudo correu bem, pronto, tudo, a festa foi linda e tudo correu assim, tudo bem. Vocês iam daqui para o parente fazer o quê? Fazer a venda da flor? Não, aqui no Adro. Era aqui no Adro. Iam lá buscar as pessoas para cima. Sim. Depois vinha até juntava-se. Mas a venda da flor era aqui no Adro. Quando era, por exemplo, agora, ao fim da procissão, ou antes da procissão, a gente, pronto, punhamos uma florzinha na gola do cavalheiro e ele dava alguma coisa para o cestinho, para a ajuda da flor, da festa. Portanto, esta questão aqui da quermesse e desta venda de coisas que as pessoas oferecem, não havia nessa Naquele altura? Naquele tempo não havia quermesse. Não, já havia. Olha que já havia. Quermesse, eu não me lembro. Sim, já havia já. Então conta tudo, eu isso já não me lembro. Já havia já, que a gente já ali estava na quermesse também. Não, isso já não me lembro. Já, na venda da flor, me lembro que andei já a vender a flor, a pôr e tirávamos muito dinheiro porque havia muito. Agora há poucos homens, não é? Ou vêm poucos, naquele tempo não, era o outro cheio de homens e de gente. Portanto, pronto, tudo corria bem a festa. Outra coisa que me interessa saber é que aquela questão dos os militares sempre levaram o andor de São Sebastião. Sim. Foi sempre. Foi sempre. Foi os militares. Porque Santo André, já sabe, foi o... Como é que o Zé Guilherme que pôs aquelas bolas. Nesse tempo, ainda era o de pico e ter com o povo. Foi. E ele é que pôs aquilo que era do povo. Olha, o Zé Guilherme é que começou a enfeitar assim com as bolas. Com as bolas. E desde essa altura que as bolas se mantêm... Ai, no... sempre. Se mantém sempre as bolas do tempo de além do... Que era ali naquela casa, chamávamos a Guilherme, pronto, que já não é da nossa lembrança, mas ele é que cuidava do São Sebastião na capela, no dia da festa. Porque naquele tempo havia despique, o Santo André e o São Sebastião, que queriam ver se o povo ou intérpretes e o São Sebastião mais enfeitado, ou se era o Santo André, que o enfeitava mais. Portanto, o Santo André era do outeiro e o São Sebastião era do povo? Era do povo. E pronto, e a gente fazia, naquele tempo tinha-se muito brilho na igreja. O coro era sempre cheio de colchas. De colchas. E cantávamos a missa, nós o coro. Eu fui e a minha irmã também fomos o coro da igreja e cantávamos a missa no coro, em cima. Em cima é que se cantava a missa. Não era a música, era a raparigas. É que a gente se lá juntava e cantava. Como agora cantamos, era assim. E havia muita rapariga nessa altura? Ah, então não havia, então não havia muita rapariga. Então a gente do agora meu tempo... Elas, agora não as há. Do meu tempo, pronto, sei como elas eram, que já cá não estão, as mais delas já cá não estão. Ali, não adianta estar a nomear para aqui o nome delas, não é? Que era a Maria, além do José Bailão. E Beatriz, a mãe da Clotilde. Éramos muitas, muitas mesmo. Nem estou agora... Esta festa também serve para as lembrar a todas, não é? É. E àqueles que já foram. Pois, e àqueles que já foram, faz lembrar a todos, porque é o padroeiro da nossa terra. E foi sempre uma alegria o Santo André, a gente ter a festa do Santo André. Portanto, eu hoje não estava em Oliveira e nem almocei com a minha família em paz e vim assistir ao resto da missa e da procissão, porque é o nosso padroeiro da nossa terra, é o Santo André. Gostei sempre muito da festa do Santo André. Mas ela hoje em dia ainda se mantém como era antes, isto é, a missa, a procissão, as colchas, as flores. Sim, a procissão é linda, porque a nossa procissão aqui em Alvoque, sabes como é? Ela ali tem uma vista ao muro enorme. E no meu tempo e da minha irmã, até, por exemplo, não era dia de Santo André, mas em dia de Corpo de Deus ia à fronteira. E à fronteira não havia o movimento dos carros que há hoje, faziam lá um altar no meio da estrada e então a procissão dava volta ao altar que lá faziam na... E lá acima à Sobreira também fazia. Também ia à Sobreira, lá. Também ia à Sobreira. Era. Também lá punham no meio da estrada um altar e depois... Passava um carro só de 8 dias, não havia estrada de ligação, um carro passava de 8 dias que ia lá fazer, hoje já não podem fazer isso. Mas esta estrada de ligação à Covilhã na altura não existia? Não. Terminava na vida. A estrada esteve muito tempo parada na vida. Depois saiu da vida à Barriosa. E na Barriosa ficou muito tempo parada, porque nunca houve vontade da guarda ela sair para aqui, nem da guarda nem de ceia. Esteve lá o ministro, que era muito amigo do senhor da Barriosa, que casou na Digaifel, que era filho de um Morgado, e esse ministro saltou por cima daqui, foi quando ela foi a concurso até à Teixeira. É que então seguiu, mas nunca foi vontade da guarda ela seguir nem de sair, assim como hoje já está há 2 anos interrompida e eles não têm vontade nenhuma de a fazer. Portanto, vê-se bem o que é isto, porque ali na Figueira houve uma estrada que numa semana puseram lá uma ponte militar. Lá acima no norte eu vi, quando faz agora 1 ano, lá no pé de uma aldeia, também fiz tudo, daí 8 dias já estava feito, aqui há 1 ano. E o proprietário, de onde está aquilo caído, não se importava que alargassem uma máquina e passavam os carros à mesma, mas não lhe interessa. Põem lá, até aqui só tinham lá blocos, só com uma máquina que os tiravam, agora parece que não. Estão lá, chegam lá pessoas que os tiram e passam, mas é vontade deles, que não têm vontade por estas estradas se ligarem. Só para acabar e voltando à festa, qual é o vosso sentimento hoje, em dia, de vocês participarem na festa e de verem a festa acontecer? Olha, eu não puder andar, ter que andar aqui com uma bengala e dar a volta. Mas mesmo assim veio... Mesmo assim deu a volta. Mesmo com a bengala foi. E eu também vim, como já disse, de Oliveira, à pressa para vir assistir ao resto da missa e à procissão. Eu adoro a festa de Santo André, porque eu de nova fui sempre do grupo a cantar na igreja. Naquele tempo, no outro tempo, os mordomos eram nomeados hoje para o ano. Era. Quem nomeava eram os mordomos deste ano, é que nomeava os mordomos. Pois é. Eu fui mordomo, morava o vosso irmão aqui. Quando eu fui mordomo, e fui eu que os nomeei, esse ano antes. Nomeei-os eu. E era uma malta muito fixe. Era uma malta muito fixe. Havia muito homem nessa altura a colaborar. Hoje não sei. E havia muita rapaziada nova naquela altura. Eu tinha os meus 18 anos, talvez, quando foi isso. Talvez nem 18 ainda tinha. Quando eu fui mordomo. E foi uma festa formidável. Fizemos uma festa formidável. Nesse tempo, o Zé Guilherme vivia além naquelas casas ali no povo. E era muito a opinião de São Sebastião. E ele arranjou o andor com umas borlas muito bonitas. Já contaste. Ainda foi o Zé Guilherme que fez aquilo. Era para ser melhor que o de Santo André. O de São Sebastião tinha sido melhor. E a música vinha de manhã. Agora não sei se ela veio de tarde ou se veio de manhã. Pois veio de tarde. Veio só de tarde, não é? Agora começa só a vir de tarde. Costuma lá trazer o Santo André. Porque de manhã vinha, dava a volta à rua e depois a primeira coisa era ir fazer a procissão de Santo André para cá. E depois, quando era São Sebastião para aqui. E depois, quando ia, é que ficava lá o São Sebastião e ia à procissão. Mas era, nesse tempo havia muita opinião. E era feita no dia mesmo de Santo André. A música era dia santo da guarda, que cá aguardava o dia santo. Ninguém trabalhava, era feita mesmo no dia de Santo André, que era feita à festa. Agora, isto mudou muito, não é? Tudo mudou, tudo se modificou. E os mordomos, é como já disse, eram nomeados nesta festa, agora a gente estava à escuta quem é que vai ser. Era as mordomas para o ano que vem, outra vez. Então, o dia mesmo de Santo André qual é? É o dia 30 de novembro. É o dia mesmo de Santo André. As vésperas, tudo trabalhava aí, a fazer, naquele tempo iam buscar pinheiros, pinheiros de postes, para forem depois as flores, fazia-se, era um tempo, era muito diferente de hoje. Hoje também ainda fizeram muito. Pois sim. Fizeram muito e bem organizado. Mesmo os andores, tudo com mulheres, muito bem feito. Os andores bonitos, porque ali ao muro Piala mete uma vista muito linda. Não há freguesia por aqui perto que tenha uma vista à posição como a nossa. Nós temos lá, o meu cunhado, o João, tem lá um filme que filmou. Um ano na procissão que ia à fronteira, como eu já disse, que ainda hoje lá estão homens, coitados, já lá estão há tanto tempo no outro mundo, e a gente vê-os na procissão, Araíssima, o Zé Lopes, o sogro daquele que costuma ir para o café do pai, lá do aquele de Lisboa, era o Eduardo Cebola, onde o teu pai por baixo está. Eram as raparigas novas, era a minha sobrinha Aurora nova, também a pegar no andor, era a Regina também a pegar no andor, era a tua Aurora, era a Eugénia em cima da senhora Maria José. Pronto, e ele, o João das Covas, o João Ferreira, tem lá esse filme que a gente vê isto tudo de há quantos anos, eu sei lá, também ainda era. Não tinha uma máquina que filmava naquele tempo. Diga. E depois ele punha na televisão, não era, Zé? Quando começou a ter televisão. A gente via na televisão aquele filme. E também começou a pôr só num pano. E outra questão, os militares, já se sabe, levam o andor do São Sebastião, mas às mulheres também cabe determinados andores ou não? Quer dizer, o São Sebastião foi sempre soldado. Era mais os homens. Foi sempre os homens, sempre vestidos de soldado, com a vestimenta da tropa. As mulheres, agora é que levam mais os andores, mas elas nos outros tempos era quando os homens já não. Alguns não queriam ir com o andor, as raparigas novas. Naquele tempo os rapazes gostavam de pegar nos andores, né? Estava tudo aí à espera para pegar nos andores. Havia muito rapaz, havia muita pessoa. Hoje não, né? Hoje todos se livram, não querem saber. Hoje se fossem raparigas, não. Não dava. Eu ainda no domingo estive numa festa em Penalva e achei engraçado porque houve aquela coisa de lá estarem os cantares de alvo e quando estivermos a comer, eles também se sentaram ao nosso lado depois a comer e eu ainda lhe disse assim, vocês aqui é o contrário da minha terra, enquanto vocês homens é que andam aqui a servir e é que trabalham aqui com gente grande, só lá andava apenas a mulher do seu Vasco, mas era tudo homens. Na minha terra ao contrário, as mulheres é que se fartam de trabalhar. E é que organizam. Quem organizou a festa foi as mulheres. Porque homens, ninguém se preocupa com isso. E no outro tempo era ao contrário, os homens é que se preocupavam